continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Que é isso? Vai me fazer uma serenata? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo!